Nós humanos temos a necessidade de busca material. Sempre queremos o melhor para vestir, o melhor para comer, o melhor para viver. Mas na verdade, precisamos acordar para a vida e procurar buscar acima de tudo o verdadeiro significado de viver melhor. E as demais coisas, essas, vos serão acrescentadas. Homens que traem, mulheres que mentem, o mundo mudou, ninguém compreende. Não é possível, só eu ver isso aqui. Pessoas mortas andam perto de mim. Morto sem amor, morto de vaidade, morto nessa vida, querendo qualidade, buscando vida nova em cima do dinheiro. Por isso é gente morta no mundão inteiro. Assassinato é mato aqui neste lugar. Só vê gente caindo toda hora sem parar. Se estender o braço, um morto vai aparar. Eu oro para Deus, faça ele acordar. Que qualidade é essa que o homem quer? É um boot novo pra colocar no pé? Ou é uma caranga pra encher de mulher? Deus do céu, o povo tá sem fé. Bens materiais matando o povo. É bom ficar esperto que Deus volta de novo. Sabe o que acontece e vejo por aqui. Apego às coisas que não vão subir. Morto compra carro, tentando viver. Não só para ele, mas para o outro ver. Morto no dinheiro, vivendo a soberba. Vida vazia, sempre na mesma. Morto de marca e roupa da hora. Usando aquelas drogas que te incorpora. Tá na cocaína ou tá no crack? Fumando maconha ou bebendo conhaque. Morto, morto, morto, não vive mais. Tem uma solução, é só correr atrás. Na TV notícias más, não existe mais a paz. Bens materiais, isso que te satisfaz. Mudando sua visão do que acontece no mundão. Acorda aí, amigo, vamos viver com Cristo. Esse mundo está no fim e você não tá percebendo. Você está de pé, mas por dentro está morrendo. Vida oculta, tô maquiada. Esconde a verdade, não sabe de nada. Na academia, ele se acha. Empurra o supino, faz agachada. Corpo escultural, por dentro nada. É um Superman, mas com a mente atrofiada. Ideias fúteis pra desviar o irmão. Mas ele não sabe o segredo do cristão. Deus tá do seu lado, segurando a sua mão. Ele se acha o super-herói, vivendo no mundo que aos poucos te destrói. Coitado do morto, não tá com nada. Tipo Thor, falsificado de espada. Morto, morto, morto, vamos acordar. Siga aquela luz que quer te iluminar. Luz de vida, luz de vitória. Luz do meu Senhor, querendo a tua glória. Que ilusão é essa que você tá vivendo? É só dedo no olho e barriga doendo. Só canela fina e olho brilhando. Achando que o mundo todo tá te adorando. Tá se iludindo, tá viajando. O inimigo armando laço e você acompanhando. Vou te dar um toque que vai te mudar. Você é filho de Deus e ele quer te guiar. Sair deste mundinho todo limitado, achando que aqui tem uma vida de coitado. Vou te apresentar quem pode resolver. Eu já orei pra ti, não sei mais o que fazer. Plantei a sementinha, agora ore pra crescer. Na TV notícias más, não existe mais a paz. Bens materiais, isso que te satisfaz. Mudando sua visão do que acontece no mundão. Acorda aí, amigo, e vamos viver com Cristo. Esse mundo está no fim e você não tá percebendo. Você está de pé, mas por dentro está morrendo. Vamos seguir em frente, esqueça o que passou. Jesus está à frente, ele é o bom pastor. Vamos viver agora, vamos acordar pra vida. Pode crer que nessa luta a maldade é vencida. Acorda meu irmão, vamos abrir o olho. Tá vendo o que acontece nessa vida de desgosto? Pai matando filho, filho matando pai. O desamor tomando conta, isso não me satisfaz. Você é blindado pelo sangue do Cordeiro. É abençoado pelo que te amo primeiro. Pode ter certeza que tudo vai melhorar. Entregue o coração que o morto vai acordar. Vai acordar, vai acordar. Na TV notícias más, não existe mais a paz. Bens materiais, isso que te satisfaz.